A Bíblia para mim, episódio 2. Dividindo a Bíblia em duas partes. Vamos fazer um exercício interessante? Se você tivesse toda a Bíblia, os 66 livros, como você faria para a dividir em duas partes? Que evento você escolheria para dividi-la em duas partes sem precisar ser de tamanhos iguais? Enquanto você pensa. Nas nossas Bíblias, temos sempre, ou pelo menos quase sempre, uma página lá por volta de 75% da leitura que diz assim: Novo Testamento. Quando há um sumário no início, também estará ali a indicação. Velho Testamento ou Antigo Testamento, com seus 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. Algumas Bíblias com indicadores digitais nas laterais usam cores diferentes para livros do Antigo e do Novo Testamentos, com preto para os do Antigo e vermelho para os do Novo. A própria tradução completa de João Ferreira de Almeida, a consagrada Bíblia Almeida, diz em seu frontispício: a Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento. Algumas Bíblias, especialmente as mais antigas, recomeçam a numeração de páginas quando se chega a Mateus 1, o início do Novo Testamento. Essa divisão não é parte da Bíblia, é uma escolha editorial apenas, já que a Bíblia é uma só. Mesmo assim, ela não é à toa. É fato que ela tem por base um acontecimento marcante: a vinda do Salvador Eterno ao mundo, o Filho de Deus nascido como um menino. Esse é o evento pelo qual dividimos nossa Bíblia, Antigo Testamento, cujo último livro é Malaquias, que também cronologicamente é o último profeta das Escrituras do Antigo Testamento, e, depois de um silêncio de 400 anos, já que Malaquias escreveu 400 anos antes de Cristo, o nascimento de Jesus, relatado no Evangelho segundo Mateus, que na ordem canônica é o primeiro livro do Novo Testamento. O nome advém do que Cristo disse aos seus discípulos na noite em que foi traído. E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, versículos 26 a 28. Testamento pode ser também corretamente traduzido por pacto ou aliança, como a Almeida Revista e Atualizada traz. É um pacto que Jesus fez por seu sangue, não naquela ceia, obviamente, simbólica, na qual ele estava fisicamente presente em seu corpo terreno, mas na sua verdadeira morte, quando seu sangue foi derramado para perdoar pecados, o Cordeiro Sacrificial, santo e puro, oferecido a Deus. Confira Hebreus capítulo 9, versículos 16 a 17. Mas e você? Como dividiria a Bíblia? Eu colocaria a divisão já nas primeiras páginas. Meu exemplar da Bíblia traria Gênesis 1 a 3 como a primeira parte, Surgimento do Pecador, e a segunda parte de Gênesis 4 a Apocalipse 22, Resgate. Sim? Toda a narrativa bíblica pode ser observada sob a perspectiva do pecado do homem e do plano amoroso de Deus para restaurar a comunhão perfeita conosco, o auge da sua criação. Se não houvesse Gênesis 3, 6, o primeiro pecado humano, que trouxe o pecado e a morte a todos, toda a história seria diferente. Mas aprouve a Deus permitir que assim acontecesse. E ele usou e usa todas as coisas para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Eu me despeço de você em nome do Senhor Jesus.